Diogo, bom dia, tá 3170, com informação. Mantenha 3160 para interceptar o localizador, tem 3170. Gente, mantenha 060, descendo 5000, 3170. Com 7-0, desce para 2006, autorizado Elias, e a porta estabilizando, justo 1-14. 14, 2, mas lá, eu estava 3, 1, 7. Salvador, tá na escuta do Mike Anquetel? Mike Anquetel, afirma, prossiga. Ah, faz uma gentileza só. Tem uma aeronave que ela vai estacionar aqui, na posição que a gente está. A aeronave, ela está, inicialmente, ela está sendo rebocada. A aeronave que está prevista parar aqui no portão 5, você não conseguiria uma outra posição para a gente, não? O senhor saberia me dizer se a aeronave também da TAM? Que essa jurisdição seria com a Infraero. Exatamente, por isso que eu estou entrando em contato com vocês aí. Gente, eu vou levar o caso para a Infraero então, que seria responsável pelo parqueamento das aeronaves. E ver qual a possibilidade, o Mike Yankee Hotel. Tá bom, agradeço, tá? Cancelada presente, autorizando o seu estudo, confirme. Positivo, cancelo. Aguarde a programação do 3 anos. Plano modificado 0347, autorizado voz direto em Índia Serra, desça para 1700, com 3170. 1700, ah, escuta, hein, hotel. Entramos em contato com a Infraero, negativa a possibilidade de se manter no portão 05, aeronave já prosseguindo para pouso, irá prosseguir para esse portão. É devido ao tipo da aeronave, que foi passado pela Infraero mesmo, terá que prosseguir para a remota 14, Mike Yankee Hotel. Ah, tá ok então. De qualquer forma, obrigado, viu? Disponha, só confirmando, já inicia o reboque para a remota 14? Já vai iniciar já. Gente, reporte no rádio então para início do reboque. Então tá. Olha, já está pronto pro pushback aqui, para ir para a posição. Gente, autorizado, reporte ao término na remota 14, Mike Yankee. Portaremos, né? Rodoviária Ciente, Torre 2895. Obrigado, bom dia. Boa noite. São 3170, boa noite, avistado, pouso autorizado. Estou no zero, vento 1100 graus, 029. Gente, ele me posta 3170. Sou 3170, solo 56, libera direito, aqui via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, tá 3170. Controle Salvador, uma boa da 3520, ciência da Charlie. São 3520, sem identificação. O Vena Trojo, Duno, autorizado. Senhora Gomes Jonas. Vena Trojo, Duna e. Desce a 2000 aí. Vena Trojo, Duno, descendo para 050, chegada Gomes Jonas, no 3520. Então, se a 3520 na Trojo, Duna, desce para o 050. Salvador Azul 6908, informação Charlie. 6908, a senhora identificação chegada com mais de 1, desse mantém nível 060. Bom médio, para 060, Azul 6908. Você tem instruções para 2000 pés, ajuste 1014. A 3520 desce para 2014. 408, desça para 2000, autorizado LS, reportando LOC, hoje é 1904. Para 2000 pés, 10, 104, reporte estabilizado dos localizadores, 6908. LS 9908, livre procedimento, reporta estabilizado. Livre procedimento azul, 6908. Bom dia, São 3520, final da 10. São 3520, bom dia, avistado, pouso autorizado. Vento 090 graus, 029. Livre pouso, São 3520. Então, 3520 no solo azul no meia, liberando via Eco, taxina, me escuta via Alfa, Juliette, portão 10. Eco, Alfa, Juliette, pro 10, na sua escuta, então 3520. 95, azul, 6901. Azul 6908. Azul 6908 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento calmo, um ajuste no 0 no 3. 10, 13, livre pouso na 10, azul 6908. A908 no solo 21, liberando via Foxtrot, taxina, me escuta via Alfa, Juliette, portão 01. Na sua escuta Alfa, Juliette, portão 01, azul 6908.